Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei para trocar um papinho com você. Este é o nosso Café Brasil, que hoje vai tratar de política, mas da ignorância política. E para começar, uma frase ferina de autor desconhecido. É verdade que há vários idiotas no Congresso, mas os idiotas constituem boa parte da população e devem estar bem representados. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Vou começar o programa com uma reflexão de Tassos Licurgo, chamada Elogio à Ignorância Política. Tassos Licurgo é advogado e professor universitário no Rio de Janeiro. Ao fundo, você ouvirá Vamos Lá, de Pixinguinha, interpretada pelo grupo Água na Moringa, no CD As Inéditas de Pixinguinha. Há bons anos, antes dos 5 de idade, eu entendia política perfeitamente. Depois, com o tempo, fui gradativamente me tornando mais ignorante, a ponto de hoje em dia não entender quase nada de política. Naquela época, quando criança, a política era para mim simples assim. As pessoas viviam em grupos e, como os problemas que se apresentavam eram muitos, como limpar a rua, trocar as lâmpadas quebradas nos postes, asfaltar as avenidas, fazia-se necessário que alguns homens e mulheres se predispusessem a administrar tais funções. Por isso, pensava eu, existiam os cargos de prefeito, governador e presidente, e para ocupá-los, existiam as eleições e a política. Depois, quando procurei saber por que existiam vereadores, deputados e senadores, a resposta que me foi dada também foi tão simples que eu, naquela idade, já pude entender. Disseram-me que eles existiam para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, para criar as leis, que eram importantes para manter a ordem, pois a vida em comunidade seria um caos, se não impossível, se cada um pudesse fazer o que bem entendesse. Em segundo lugar, para fiscalizar aquelas pessoas que eram escolhidas para administrar o uso do dinheiro público. Tudo, na minha cabeça, era perfeitamente organizado e lógico, de forma que eu mesmo me admirava quando alguém escolhia para si a missão de desempenhar tarefas tão árduas como essas, de lidar com os problemas amplos e complexos que podem oferecer à administração de um estado ou de uma cidade, por exemplo. Por falar em dinheiro público, lembro-me que até a questão dos impostos me era óbvia. Ora, disseram-me que nada se fazia sem dinheiro e que por isso era preciso que cada um contribuísse proporcionalmente ao que ganhava, para que com o montante proveniente da colaboração imposta a todos, os serviços e as obras que precisassem fazer fossem feitos. Notava também que as mesmas pessoas que pagavam iriam usufruir direta ou indiretamente desses serviços, o que tornava o argumento justificável mesmo para uma criança. Ademais, também entendi que as pessoas que administravam as cidades, estados e o país precisavam receber por isso, pois de outra forma não poderiam sustentar a própria família e a si próprios. Daí os salários e as verbas extras. Café Brasil. Chega, já me foi embora, agora toda paciência. Eu não quero mais você, tenho consciência de que tudo foi um tempo que eu vivi em vão. Nunca me passou ideia como essa na cabeça. Nunca em toda minha vida nada que me pareça com a cara dessa sua imensa ingratidão. Eu que tava quieto no meu canto, minha voz, meu som, você veio de repente me tirar do tom, atirando ignorância na minha canção. Eu que só queria velejar a barca dos amantes, mal sabia que você já planejava antes me atirar na correnteza da desilusão. Mas não, você se deu mal no seu blefe, você tá fora do baralho, você já não faz diferença alguma. Aqui você tá no vermelho, entrou pra minha lista negra. Aqui você não tem moral nenhuma, nenhuma. Opa, que tal o balanço de Luciano Salvador Bahia com Chega, gravada em seu CD 1. Luciano começou sua carreira em 1986, atuando como violonista, pianista e cantor na noite de Salvador. Acompanhou muitos cantores como Vânia Abreu e Daniela Mercury. Chega! Não é a trilha sonora ideal para o programa de hoje, hein? Luciano Salvador Bahia, aqui no Café Brasil. Mas não pense que por causa disso eu vou perder meu sono. Eu lhe digo essas verdades e lhe abandono. Vá e leve as pedras que brotam da sua mão. Basta de escutar a sinfonia de barbaridades que você compôs pra mim com tanta crueldade, onde ecoa a melodia da humilhação. Eu saio desse filme de segunda que você rodou, desse circo de horrores que você armou, pra me ver ficando roxo, sem respiração. Rindo do otário que eu era por acreditar que encontrava criatura que pudesse amar e cuidar dignamente do meu coração. Mas não, você se deu mal no seu blefe. Você tá fora do baralho, você já não faz diferença alguma. É, aqui você tá no vermelho, entrou pra minha lista negra. Aqui você não tem moral nenhuma, nenhuma. Voltando ao texto de Tassos Licurgo. Depois da infância, tudo começou a ficar mais confuso. Hoje, então, é uma incógnita só. Eu leio jornais e eles dizem que fulano vai se coligar com cicrano e se isso acontecer, ele se elegerá. Como assim? Aquela ideia que eu aprendi na infância de que a democracia é um sistema em que o povo escolhe pelo voto livre o melhor candidato com o melhor programa para administrar os interesses da coletividade não serve mais, hein? Parece que nunca serviu. Era-me apenas coisa de infância. O pior para mim é que mesmo que eu tente aceitar cegamente o que o jornal diz, no outro dia, a notícia que vem estampada é, não raramente, o contrário exato daquela do dia anterior. É verdade que eu já havia escutado o jargão "a política é dinâmica" na infância, mas ninguém havia me explicado que era sem direção. Hoje, continuo sem entender, para que serve algo dinâmico que não tem direção? Melhor seria se fosse estático, pois pelo menos não estaria desesperadamente indo de um lado para o outro e vice-versa até chegar o dia da eleição. Parece aquela brincadeira da batata quente, só que no lugar do tubérculo se tem um mandato. Café Brasil! Pior ainda, para o meu entendimento, é quando o noticiário diz que um parlamentar somente votará a favor de tal projeto se tais emendas forem liberadas. Ou, em outras situações, se o governo oferecer alguns cargos para o seu partido. Eu, que na infância pensava que parlamentares deveriam votar com base em suas consciências e que cargos públicos deveriam ser ocupados por pessoas com condições técnicas para desempenhar com brio e propriedade as funções que lhe seriam exigidas, fico perdido e atônito. Ainda mais porque me parece que para todo mundo isso é normal e ninguém diz nada. Sei não, viu? Cá estou eu, mais velho, emburrecendo-me politicamente cada vez mais. E o mais estranho é que nasce dentro de mim um prazer mais confuso ainda do que a própria política. Cada vez que fico mais ignorante politicamente, vem-me uma sensação tranquila de que nesse campo, des-saber mais e mais é a coisa certa. Será? Seu rebolado é falsificado, ritmo que é bom você também não tem. Dá paralisia toda vez que vai pro samba, fica de perna bamba e não convence ninguém. Eu já presenciei você fazer um teste, nesse mesmo teste você não aprovou. Foi uma desilusão, fez a cara do papai cair no chão. Seu rebolado é falsificado, ritmo que é bom você também não tem. Dá paralisia toda vez que vai pro samba, fica de perna bamba e não convence ninguém. Eu já presenciei você fazer um teste, nesse mesmo teste você não aprovou. Mas é que foi uma desilusão, fez a cara do papai, ó, cair no chão. É, pecado mortal você dizer que saiu de porta-bandeira. Em quatro escolas de samba, favela, Portela, Império e Mangueira, os moradores do morro o seu caso tem comentado. Eles até já lhe botaram um apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Eles até já lhe botaram um apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Olha só, Luciano Salvador Bahia com Falso Rebolado. A partir de 1989, Luciano começou a ser requisitado para fazer trilhas sonoras e dirigir musicalmente espetáculos de dança e teatro. Em 92, viajou para a França, se apresentando na Noite da Europa. E em 99, fez o seu primeiro show solo. Já foram gravados ao todo 4 especiais de TV sobre o trabalho do artista, 3 produzidos pela TVE Bahia e 1 pela TV Salvador. Aposto que você não conhecia o Luciano Salvador Bahia, não é mesmo? Os moradores do morro, o seu caso tem comentado. Eles até já lhe botaram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Eles até já lhe botaram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Seu rebolado é falsificado. Ritmo que é bom você também não tem da paralisia. E daí, hein? Você tá gostando do Café Brasil, hein? Sabia que existe uma versão por escrito, hein? Publicada na internet como um boletim chamado Blog Café Brasil. O que você escuta aqui, você lê lá. As letras das músicas, os poemas, as fotos, os links. Experimente. www.lucianopires.com.br. Escola de samba, minha filha, favela, Portela, Império, Mangueira, imagine. Os moradores do morro, seu caso tem comentado. Eles até já lhe botaram apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Eles até já lhe botaram apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Eles até já lhe botaram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Já lhe botaram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. Eles até já lhe botaram o apelido de Sebastiana do Falso Rebolado. E sobre o jogo do poder, onde os ignorantes têm um papel importante, Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, escreveu: não sou besta, ué. Ao fundo, você ouvirá Tristeza, aquele clássico do carnaval, composto por Niltinho Tristeza, que adotou como sobrenome o nome da música, e Haroldo Lobo. Mas aqui, interpretada deliciosamente por Reginaldo Frasato. Nos últimos 30 anos, por força de atividades profissionais, tenho participado de reuniões com presidentes, governadores, ministros, autoridades da área econômica e que tais. Aprendi a conhecer como funciona o jogo de poder e por isso posso perguntar de público e ousadamente oferecer a resposta. Por que os empresários, na presença do presidente da República, se calam diante das aflições que os dominam? E até elogiam, na saída, as atitudes do poder. Pergunta feita, vamos à resposta, ou melhor, às respostas. No Brasil, por herança cultural e deformação política, o presidente da República ainda tem semelhança com o rei ou imperador, a quem se presta vassalagem não por encantos ou méritos, mas por interesses ou dependências. Uma coisa é uma reunião com a presença da autoridade e a outra é a pré-reunião na antessala, sem a presença da autoridade. Nesta, é dito até em tom de confidência, de desabafo, o que de verdade se passa no âmago de cada um. Na hora do ato formal da audiência, prevalece o silêncio obsequioso, o constrangimento de uma opinião contrária que pode resultar ou em ficar mal com a pessoa do presidente, e pior ainda, com seus aí já raivosos auxiliares, ou em perda de um contrato, um favor necessário ou algo que venha do poder. O outro lado da moeda também é de fácil compreensão para quem está acostumado a lidar com o jogo do poder. Ao convocar, escolhidos a dedo, uma centena de empresários para uma reunião na qual vai expor os motivos do governo, por exemplo, para querer prorrogar a CPMF, o governo já revela de saída duas coisas. Primeira, está fragilizado e precisa usar do instrumento de pressão e constrangimento que a reunião significa para de público mostrar força e apoio, mesmo que seja só na declaração. Segundo, tem plena certeza de que os convidados, todos homens educados e de boa formação, jamais irão à casa, ainda que provisória e pública, de quem os convidou para falar mal ou reclamar do anfitrião. Quer saber, eu lendo esse texto do Paulo Saab, que vai continuar ainda, me deu uma vontade de tocar alguma coisa relacionada com estupidez. Então eu fui buscar em 1969 os versos duros e crus da fase de ouro do Roberto Carlos. Meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver. Fala a verdade, você consegue imaginar o Roberto Carlos hoje cantando uma música que tenha na letra idiota, estupidez? Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem. Pronto, agora que eu falei de estupidez, eu posso voltar ao texto de Paulo Saab, que falava daqueles empresários que ficam mudos diante do presidente. Forma-se assim um factóide político sem expressão nenhuma, que não a da hipocrisia e demagogia de todos os lados. No meio, a mídia faz o papel de mero agente retransmissor dos interesses dos detentores do poder. Aliás, vira e mexe, a mídia, sem critério próprio de seleção de notícia de real interesse público ou por outros interesses, faz o papel de propagandista gratuito do governo. Lembram daquelas fotos do ministro Jobim segurando cobra, abraçando índio, fantasiado de militar na Amazônia? Como se observa, as respostas vão surgindo com simplicidade, porém com cruel realidade. Por melhor e maior que seja, o empresário que foi convocado, convidado é eufemismo, a se apresentar ao presidente da República, na saída não vai dizer aos jornalistas e nem terá dito ao próprio presidente coisas como gostaria de ter dito. Seja porque a sua empresa ou área está francamente beneficiada pela política econômica do governo, seja porque ocorre o contrário e também se percebe que o único projeto de verdade que embala o poder é o de sua manutenção no próprio. Se você disser a verdade ao governo, entra na lista dos mal vistos. Entendeu, ouvinte? Se precisar, conte outra vez. Como talvez eu seja o único ou um dos poucos que diz o óbvio, que representa os fatos como eles são, Muitas vezes, o óbvio não é discernido, nem por quem tem inteligência suficiente para entender a vida política como ela, infelizmente, é. Então ficamos combinados. Quando você, ouvinte, der de cara com as manchetes nos jornais ou nas rádios e telejornais, dizendo que o presidente foi elogiado, ou os empresários não apresentaram queixas ou críticas, põe a barba de molho, porque você já estará sabendo que tudo não passa de armação do jogo do poder. A verdade, ninguém diz. Se o presidente convoca é porque quer aplausos, apoio. Ir lá e dizer alto e bom som o que se sente de verdade é utopia. Não sou besta, ué, é a expressão comum. O que é uma pena para o país. A verdade está dita. Talvez você não saiba, por isso eu vou repetir. O conteúdo deste programa também existe num boletim eletrônico publicado pela internet. Você encontra as letras das músicas, as poesias, as fotos, tudo o que está falado aqui está escrito ali. Experimente uma experiência diferente de ouvir e ler ao mesmo tempo. No blog Café Brasil. Blog vem de Delivery Blog. E você encontra no www.lucianopires.com.br. Que tal pensar o Brasil pelas mãos dos poetas, hein? Como nesse trecho do poema Explicação, de Carlos Drummond de Andrade. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra, e eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro, e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida e a vida está tão cara, e no fim dá certo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? Tava numa meio de bode, eu não queria pagode, nem axé pra escutar. Quando ouvi no rádio, de repente, uma levada decente que me fez acordar. Ah, ora iê, ora iê, Dona Ivone, ora iê, Alcione, cante um samba pra mim, que me recorde o peito de Jovelina, o valor de Clementina nesse jogo azul. Eu tava meio sem molejo, sem querer sertanejo, nem a fim de arrochar. Quando eu vi no carro do vizinho um swing certinho que me fez delirar. Ah, ai, ai, ai, ai, Santa Clara guerreira, já seria passeia na areia ou lua. É porque eu... E é assim, ao balanço de Luciano Salvador Bahia com Elza Soares, cantando As Bambas, que o Café Brasil se despede. Viu só como é o jogo do poder, hein? O que acontece quando somos ignorantes políticos? Pois, como eu sempre digo, a escolha é sua. E você, sua vida, será sempre o resultado das suas escolhas. Mas eu estava já... Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. O programa de hoje teve a visita de Roberto Carlos, Carlos Drummond de Andrade, Luciano Salvador Bahia com Elza Soares, Paulo Sabe, Tassos Licurgo, Reginaldo Frazato. Pode, hein? Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe uma mensagem no Operadora 11 41956343. De novo, Operadora 11 41956343. E para terminar, uma frase política, Ferina, do filósofo grego Platão. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.